Fala, GB. E aí, mano? E aí, beleza? Pô, pode crer, escuta aí, eu vim atrás daquele som lá, mano. Tu já mixou e tal? Tá só esperando vocês aí, pô. E aí, tio? E aí, qual mano? Qual é? Beleza? Ah, pô, mano, já então, bora ver, Tô com pressa, joga aí logo pra gente ouvir, terminou de mixar? Tá pronto aqui, ó. Joga aí. Só dá o play aqui.